Porque a Câmara Municipal de Oliveira tem lá dinheiro suficiente no Fundo de Apoio Municipal. Isto não faz sentido. Aquilo que eu propus ao seu secretário de Estado, que era das autarquias locais, que era o Dr. Carlos Miguel, que hoje já não é ele, eu propus-lhe uma coisa. O Fundo de Apoio Municipal, quem lá tinha dinheiro, não faz sentido. Nós temos lá dinheiro depositado, que é emprestado a outras câmaras, e nós precisamos do dinheiro, que temos que pedir o dinheiro onde lá temos o nosso dinheiro. E aquilo que eu propus ao governo era uma coisa simples, que era quem as câmaras municipais que precisam, libertávamos as verbas que nós lá tínhamos para não estarmos a contrair empréstimo, porque não precisamos contrair empréstimo. Então temos lá um saldo. Tivemos que forçosamente obrigar-nos e obrigam-nos a colocar todos os anos até 2021 neste fundo de apoio municipal para ajudar os municípios que estavam com dificuldades e que tinham grandes dívidas, que vão a este fundo de apoio. Nós precisamos de dinheiro para reconstruir e temos que pedir o dinheiro emprestado quando temos lá dinheiro. Quer dizer, é a mesma coisa que uma pessoa ter o dinheiro. E por isso nós não fomos ao fundo de apoio, porque temos uma divergência na visão, até porque tínhamos lá dinheiro suficiente para fazer isto. Por isso devemos vir aguardar, e por isso espero depois resolver este problema em termos financeiros, porque ainda são à volta de 400 mil euros. É uma verba significativa que pode desequilibrar o orçamento, e ainda tenho que ver qual é a estratégia financeira. Mas, como digo, a Câmara Municipal anda a depositar num fundo de apoio municipal para outros municípios que tinham grandes dívidas e que utilizam dinheiro. Agora queriam que nós fôssemos buscar dinheiro emprestado àquele fundo. E eu não estive, disse que o dinheiro era nosso, e por isso aquilo que deveria era ter havido uma excepcionalidade e uma portaria a dizer que os municípios que foram atingidos por isto e que têm que ajudar as segundas habitações devem-se libertar a verba que lá têm. Foi isto que eu reivindiquei ao governo, e foi isto também que eu não consegui, quero dizer.